deixa assim pensando coisas. Saio pela noite afora te procurar. Meu coração só quer chorar. Dentro da cabeça pensamentos voam, perdidos sem saber por onde começar. Meu coração só quer chorar. Me diga, por favor, por Deus, por que agiu assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar. Me diga, por favor, por Deus, que não me esqueceu. Nosso grande amor ainda não morreu. Tira essa dúvida do meu olhar. Meu coração só quer chorar. Saber por onde começar. Meu coração só quer chorar. Me diga, por favor, por Deus, por que agiu assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar. Por favor, por Deus, que não me esqueceu. O nosso grande amor ainda não morreu. Tira essa dúvida do meu olhar. Meu coração só quer chorar. Meu coração.